Lake Salvador, Lua Azul 27825, da Sierra. Azul 2782, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050, via chegada a Mares. 050, via Mares, autoriza dunas, Felipe. 03, mantenha o perfil. Ciente, eu estou ciente da informação, Sierra. Poderia só confirmar se a pista continua molhada no aeroporto? 72, aguarde apenas a confirmação, 14. Grato, e a intensidade do vento também, por gentileza. 21, adicional 1, via Fox. 7219, só para reportar turbulência moderada na final. Confiei? Turbulência moderada na final, na curta. Ok, espera passar da meteora, obrigado pela informação. Obrigado. Coluna 973, autorizado a decolagem, pista 90, vento 180 graus, 159. Autorizado a decolagem, 973, 90. Bom voo. Obrigado, bom voo. O ideal desce até o 050. O ideal, grato, azul 2783. São 3815, livre pushback acionamento, chame táxi. Livre posicionamento, chame táxi, o 3815. Solo, taxi 298, livrou, boa noite. Pode continuar a frequência do solo? 1211. Obrigado. Solo, boa noite, 4298 Azul, livre. Azul 4298, boa noite. Livre, táxi em frente, via Alfa. E mantém a posição aqui da Juliette. Alfa e mantém a da Juliette, 4298. 74 é o número 2. Afirmativo. Grato, o 909 vem ciente. Controle, este é o voo 973. Voo 973, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360 e voa Leda. Leda. Sá 3231, reduziu 2509. Confirme para controle. 3231, reduziu para 2509. Fez 891. canceladas as restrições à frente, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, está autorizado a sinal do procedimento em LSC, repasse estabilizado. Taxo 3815, 159 a bordo, 3:40 com fim. Ok, o TAN 3815, livre táxi. Via Índia, ponto espera dar no 01895. Um bom voo. E via Índia no ponto de espera, torre. 01895, obrigado, boa noite. Azul 4298, portão 01, livre ingresso no pátio. Livre pro 01, 4298. Inscrição superior da carta. Afirmativo, o 1096. E o 5974, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste no 021. No 021, 4.000 pés, e o 5974. Espera no 0, pronto. E o 3895, autorizado alinhar e decolar, ajuste no 0, vento 180 graus, 159. Alinha e decola no 0, 3895. Noroeste, passando a nível de voo 050 para o 370, Boeing 737, 800 da Gol. Ona 096, para informação, tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo sudoeste, passando a nível de voo 110 para 4.000 pés, Boeing 727, 200 da Rio. 7, ou 1096. O 2782, redução 2109. 210, o 2782. Voo 1973, chama Sandro Recife, 12510, alternando no 3325. Antônio Salvador, boa noite, 38 no tempo. 2510, 2325, vai chamar o 973. Tan 3815, está sob contato radar, suba para nível de voo 340, após 2.000 pés, voe direto, Leda, pode subir da Mótica. Após 2.000, direto, Leda, Leda, Mótica, o 3895. E o 5974, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, está autorizado a assinar o procedimento. ILSXR para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Ok, 2.000 pés autorizado ILS, reporte estabilizado, 5974. Do 2782, canceladas as restrições em etapa, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. 3.000 com 1.021, azul 2782. Azul 2782, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite será o localizador. Esquerda 020, limite ao lock, o azul 2782. Nove 7-4, completa a redução 1809, vai seguir tráfego da TAM 7 milhas à frente, agora com 160 de ground speed. Ok, reduzindo 1809. 1096, chame centro Recife, frequência no 2545, alternando 12685. 2545, 2085, ó. Tá 3831 já estabilizado? Afirmo, localizador, 3831. Letra final do procedimento de LSX, chame torre 18, decimal 95. 895, uma boa noite. Boa noite. Azul 2782, limite ao lock, está autorizado quando no limite? 2782, aguarde o último vetor para interceptar, livre descida para 2000 pés, o ajuste no 021 completa a redução 1809. Reduzindo para 180, 1021, 2000, aguardei o último vetor. O 2782 para o localizador, cuja direita na proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, reportarei estabilizado, o azul 2782. Ajuste no 021, autorizado pouso, pista velha. Livre pouso no 03831. Estabilizado no lock, o azul 2782. 782, sim, reporta full ILS. Reportarei full 2782. Salvador, boa noite, azul 4235, está passando o nível 240 para 160, informação certa. 4235 da azul, acione identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 021, está autorizada a chegada bom. 4000 pés, 1021, autorizado a chegada bom, azul 4235. Rio 5974 estabilizado. Estabilizado e visual agora, Rio 5974. Retorno 74 para Rio, completa o final do procedimento de LSX, chame torre 1895. 3895, se faz a espaço. Torre Salvador, Rio 5974. Rio 5974, continua a aproximação e aguarda pista livre. Ajuste no 021. 021, 5974. Direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, 3231, boa. 5-1, chame centro Recife na frequência 12510, alternando no 3325. 12510, qual alternado? No 3325. 13325, alternado. Graças, boa noite. Juliette, portão 07. Não, foi Juliette, portão 7-3831. Grau 21, no livro 12, Rio 5974. Dois 782, está passando a posição de Luna, completa o sinal do procedimento ILS Extension, de torre 18, decimal 95. 18-9-2782. Torre Salvador, boa noite, azul 2782. Azul 2782, continua a aproximação, pista no zero, aguarde pista livre. Guardando a pista livre, 2782. Três, oito, um, cinco. Controle Salvador, boa noite. Bono 246, informação alfa. Bono 246, sala identificação, voo direto Bonf, desce para nível de voo 050. Bonf 050, Bono 246. Quilo 43. São 021, vento 190 graus, 1612 a nós. Pouso autorizado. Livre pouso, pouso 2782. 4235, canceladas as restrições à frente, desça para 2000 pés, ajuste no 0, correção, o ajuste no 021, está autorizado o final do procedimento ILS-XA, reporte estabilizado. Para 2000 pés, autorizado ILS. Spray, canceladas as restrições. Chamará estabilizado azul 235. 782, quilo 43, 4 Lima, previsto. 43, 4 Lima, previsto azul 273. 5972, eu sou na identificação dessa 060. 5960, eu sou 972, está autorizado a chegar a bom. 1246, autorizada a descida para 4000 pés, existe no 021. 4021, 1246. Salvador, boa noite, Xanã 6313. Autorização, Guarulhos. Xanã 6313, da Eltra, sou ótimo, aguarda a corda. Olha. Controle azul 4235, estabilizado, final ILS 10. 4235, completo o final do procedimento ILS Extension, retorno no 8.95. 1895, azul 4235. Boa noite, Piranha. 1246, canceladas as inscrições à frente. Desça para 2000 pés. Ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento do ILS XA e reporte estabilizado. 3726, reporte estabilizado, com 2245. Azul 4235, pouso autorizado, pista 10. O vento 180 graus, 21 nós. Livre pouso na pista 10, azul 4235. Desça para 3000 pés, ajuste no 021, estão canceladas as inscrições à frente. Segunda 021, 3000 pés, é cancelada as inscrições, sim. No solo, os 3-4-1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa noite. 4-4. Xanema 13-3, autorizado Guarulhos, via Pesulo 1-0, nível 360, saída da L, transição ótima, primeira curva à direita, transponde 5-0-4-2. Autorizado para Guarulhos, nível 360, saída da L, ótima, curva à direita, após 5-0-4-2, ou Pesulo 1-0, aí eu vi. Até puxa. Sorry. Solo azul 4235, boa noite, Livrona Eco. Acho que é 235, Júlio Eco, portão 09. Júlio LS, portão 09. Estabilizou, Bono 246. Bono 246, completíssimo o procedimento de LSP, chame a torre 198, decimal 95. 295, vai chamar a torre, Bono 246. 25972, desça para 2000 pés, ajuste 1021, está autorizado o novo procedimento de LSP, reporte estabilizado. 2000 pés, reportagem estabilizada no XC, 5972. Bono 888, aciona identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1021, está autorizada a chegada a Bonfio. Para 4000, 1021, perfil da Bonfio 888. Boa noite, Bono 246, na final da 1-0. Bono 246, pouso autorizado, pista 10, ajuste no 021, vento 180 graus, 17 nós. Ele pôs na onda zero, vou. Tráfego Salvador é o Ocean 6313 para Puxa Vega, estacionamento. Shannon 313, autorizado Puxa, por dentro. É, pode repetir o autorizado Puxa para o 6313? O Rio 5972 interceptou o localizador. Rio 5972, complete o sinal do procedimento em LS6, chame torre 18, decimal 95. Oi, dá licença. E Salvador, boa noite, Rio 5973. 72, está na final, pista viva. 5972, continua a aproximação, aguarda a pista viva. Aguarda a pista viva. Bro. 246 aos 40, direito no 211. Chamar o solo, confirmar a frequência, 1219. Não entendi. 1246, livrou. Sorrigou no 246. 1246, prossiga. Pousou, tá no chão, é... Como é que vai chamar o solo ou uma mina pessoa? 1211. 211, só informando que tem turbulência moderada na curva final. Agradeço a informação, chama o solo, prossiga. Correio 5972, campeão? Copiou, obrigado. Copiou o seu ouvinte? O vento agora 190 com 179. Pouso autorizado, puxa 10, puxa 10. Pouso autorizado, se correr com 17. Seguinte. 602, está para 1970, centro da Alfa. CNR 6224, este é o controle Salvador, acione identificação. Autorizado via chegada Mare, descida para o nível de voo 060. Gente descendo via Mare até o 060-6224. Boa noite, Bruno 246. 642, Alfa Juliette para 02. Alfa Juliette para o 2. Salvador é o Ocean 6313 com 42 a bordo. 3 horas e 45 de autonomia, alterna o Galeão, pronto para o táxi. Puxando a 313, copiador no 42 a volta, autorizado táxi via Índia, ponte perdão no 02 ou no Nodes, no 95, legal, no 02. No ponto de espera, 1021, confirma a torre? Salvador, muito boa noite, é o Asa 2774, formação Alfa, coordenação Porto Seguro. 2774, só um minuto, claro. Pronto, no ponto de espera. Autorizado hoje, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter hoje a 63-1-3. Rio 5972, aos 44, direita 1-2-1-1. 1-2-1-1 à direita, 5-9-6-2. Salvador, good evening, Azul 4980, request 86 units, receive flight level 350, permission Alpha. Azul 4980, Fuca Departure, Caju Transition, standby. Fuca Departure, Caju Transition, standby. Solo Salvador, muito boa noite, é o Rio 5973, livrou na sua escuta. 5972, Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 5972. Informa a turbulência moderada na curta final da pista 1-0. Obrigado, ficar atento, muito obrigado. 62-24, torre informa turbulência moderada na curta final da 1-0. Tenente 62-24. Doralta 084. A Salvador Tower reports that there is wake of turbulence on the short final of runway 10 of Salvador. Okay, copy, thank you. Controle Salvador, a Ocha 6313 decolou, cruzando 1600. Canar 6313, contato radar para decolagem, suba para nível de voo 3620, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda, Modman. Após 3 mil pés, direto Leda, após Leda, Modman, subindo para o 360, Ocha 6313. Rafa 084, fly direct to Duna and descend to 3,000 feet, QNH 1021. Fly direct to Duna, 3,000 feet, 1021, Rafa 082. NR 6224, autorizando o sinal para 4.000 pés, ajuste ao 0-2-1. 4.000 pés com 0-2-1, NR 6224. Pro 904980.4 atrasado Recife, apesulo no 7, nível 350, sai da Buga, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5045. Sente, Buga, Aracaju, apesulo no 7, nível 350 para Recife, 5045 transponda. Localizador, o 888 da Gol, visual 490. Gol 9888, complete o final do procedimento de electrification, retorne na noite, visual 95. 1895, obrigado. Europa 084, descendo 2000 feet, TNH 1021. Clear final X-ray approach runway 10 Salvador, report established on localizer. Okay, now 2000-1021, clear ILS X-ray runway 10, call you established on localizer. Salvador, eu vou no 888, ILS X-Ray, passando Índia Serra. Por 888, foi apontado turbulência moderada no final no zero, o vento de 180 graus, 17 nós, ajuste no 021, pouso autorizado, pista 10. Ok, grato, ficar atento à turbulência, ligue pouso na 10, gol 888. Espaço cancelado e as restrições à frente, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. R6224, cancelados as restrições à frente, desça para 3.000 pés, o ajuste no 021. Sente livre das restrições, descendo para 3.000 pés com no 021, 6224. Salvador, muito boa noite. 3178, vamos acompanhar, opa. 3178, sendo identificação, voe direto ITAP, descendo ao 050. Gente, quando ITAP, 3178, como vai ser o presente? Está para o nível 050. Gente, então voe ITAP, 050, 3178, obrigado. Europa 084, complete final X-ray approach, runway 10, and contact tower frequency 118.95. 118.95, 6313, chame centro Recife, 125. Fernando 13325. Comportada com 6313. 6313. Por favor, repita a frequência, chegou a entrecordado. Tudo bem, o Chanel 6313, chame Recife, número 25110, alternando 133, decimal 25. 1250, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite. Chanel 6224, desça para 2.000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento ILS que tem reposto estabilizado. Sente descendo para 2.000 com 021, autorizado, final ILS reposto estabilizado, 6224. Salvador. Salvador, Azul 4980, gate 1, request pushing start. Azul 4980, clear pushback, point for attack. Here, report for attack, Azul 4980. Solo, Eltan 3305, boa noite. Eltan 3305, boa noite, para autorização Recife. Eltan 3305, Recife autorizado, rota com Fantan, nível 330, sai da Puca, tração Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5052. Uma sonda aqui, seu copiloto. Bom dia, vocês vão fazer oito? Uma informação de atis que o senhor copiou. Nós copiamos a Alfa, agora estamos atualizando para Bravo, Jânio. Negativo, só para informar, a torre informou para nós uma esteira de turbulência moderada na curta final da sessão 1-0. Paciente, obrigado, 3-1-7-8. Analisando o NS, 6224, complete o final do procedimento que é recente, só 9-5. 11895, achando a R6224. Salvador, boa noite, achando a R6224, final ILS, 10. 6224, continue a aproximação pista 10, está reportado turbulência moderada, o vento de 190 graus, 1612 é nós. Gente, eu sou 6224. Chanel 6224, pouso autorizado, pista 10, 190 graus, 179. Sente livre pouso, 10, Chanel 6224. For 980, request tax, 113 aboard, 3 hours and 35 minutes, Fortaleza. 5980, autorizado táxi via Índia, ponte espera 1-0-2, 1-9-8-9-5, clínica 1-0-2-1. 0-2-1-2-9-5, obrigado. Salada todas as inscrições à frente da 3178, represente com autorizado voar direto Duna. Obrigado, direto Duna, 2000 pés, 1-0-2-1, reportará estabilizada o LS-78, 3178. Salvador, Tower Azul 4980. On hold point, David. Azul 4980, a linha mantém a pista 10. A linha mantém. É 224 no solo 00, direito no 21, décima 1. 1211, chamei a 224. 224, livrou. Na 224, ou a Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03, 6224. Azul 4980, decolagem autorizada, 190 graus, 15 nós. Teve decolagem, 4980. Eu quero muito mostrar pra vocês.